as dos, bebida rosa. De salto alto, Prada Milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar. Quero te ver pelada e despertar o seu lado safada. Deixar você molhada, só não ficar sem graça. Baby, se tu quer fuder, tem que me acompanhar. Que minha vida tá corrida, eu não posso te esperar. Marca presença na goma, antes de eu ir viajar. Que eu não sei quando eu volto, nem se eu vou querer te trombar. Largue esse seu celular e brinca. Na minha cama ela faz coisas lindas. Vem com mais duas amigas ainda. É palhaçada. Todas que você quiser são bem-vindas. Ela sempre traz minhas preferidas. Tem maconha e tem bebida, sei o que você precisa. Dose, dose, bebida rosa. De salto alto, Prada Milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar. Quero te ver pelada e despertar o seu lado safada. Deixar você molhada, só não ficar sem graça. Gostosa demais, a roupa que ela usa em casa é mais bonita que a sua em dias de baile. Enquanto uma senta sorrindo, a outra tá chorando. São fases e fases. Eu ganho essa mina, quando eu perco a vergonha. Eu sou tímido, mas sou ligeiro. Um garoto tranquilo, não bebe nem fuma, mas ama transa o tempo inteiro. Fetiche de malandra de só ideia esse com a mão no cabelo. E o desfecho da noite é em casa. Ela jogando pra mim. Joga, yeah, yeah, joga. Todas elas são atrizes. Ela jogando pra mim. Algumas ganham com isso, outras não atuam no filme. E o fim é sempre triste. Dose, dose, bebida rosa. De salto alto, Prada Milano toda sensual. Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. E quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar. Quero te ver pelada e despertar o seu lado safada. Deixar você molhada, só não ficar sem graça.